passei ao lado seu. Já não suporto a recordação cruel daquele instante que selamos nosso adeus. Quis comparar o passado e o presente, não resisti todos os sofrimentos meus. Chorei baixinho sem ninguém.